sua alma e quero agora, quero vê-la dele. Estou no mundo atuando, mas você não veio também, não crer. Seu sangue escorrendo no chão, pra mim vai ser um grande prazer. De várias maneiras, eu posso te iludir, mas seja qual for ela, a intenção é te consumir. Fazer sua alma cativa, seu espírito não ter paz. Direto do inferno, quem lhe fala é Satanás. Ooh.